Enrosca o meu pescoço, dá um beijo no meu queixo e geme, geme. Que o dia tá nascendo e nos chamando pra curtir com ele. Eu adoro esse sorriso bobo e a tua cara de assustada. Enrosco o meu pescoço e não queira mais pensar em nada. Enrosco o meu pescoço, dá um beijo no meu queixo e geme, geme. Que o dia tá nascendo e nos chamando pra curtir com ele. Assustada, enrosco o meu pescoço e não queira mais pensar em nada. Encosto seu ouvido em minha boca e eu te boto tonta. Desliza sua mão no meu cabelo e aperta a minha nuca. Enrosco o meu pescoço e...